maravilhosa. Tanto que eu lembro das noites que eu tocava nas casas de Seresta aqui em Santa Inês, a gente tinha uma música que eu jamais deixava de tocar. Era essa aqui, ó, que eu vou fazer pra vocês. Segura só. Paras relógio, não me faças padecer. Ela virá novamente, breve o sol vai nascer. Não vê que só tem essa noite para viver nosso amor. Teu badalar me recorda eu sentirei tanta dor. Detém nas horas relógio, só minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Sem teu amor não sou nada. Detém ao tempo, eu te peço, faz esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que não amanheça. Deitei nas horas relógio, só minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Sem teu amor não sou nada. Detenha o tempo, eu te peço, faz esta noite perpétua, para que meu bem não se afaste de mim, para que não amanheça. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tens um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tens um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim esse alguém que me faz chorar e que me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. Faça com que eu volte, viver sem ela será o meu fim. Esse alguém que me faz chorar